Flauta pífano. Feita de bambu, a flauta pífano é típica da região nordeste do Brasil. É afinada em sol maior. Flauta pareia, típica da região nordeste do Brasil. São duas flautas de PVC afinadas em terças, tocadas por um único instrumentista. Flauta caboclinho. Flauta típica do estado de Pernambuco, o caboclinho, também conhecida como gaita de caboclinho, é típica das manifestações culturais de rua. Flauta quena. Flauta típica da região dos Andes, tem seu corpo construído por madeira sólida ou bambu. O bocal é lapidado em osso ou na própria madeira. Flauta quenacho. Na família das flautas andinas, o quenacho representa a voz grave. Flauta samponha. Também conhecida como flauta de pan, a samponha é constituída por diversos tubos de bambu. Sua afinação é em sol maior. Flauta rondador. É constituída por diversos tubos de bambu enfileirados, afinados em terças, segundas ou quartas, em intervalos ascendentes e descendentes. E muitas vezes ele é utilizado como um recurso de floreios. Flauta Ulusi, flauta tradicional da China, constituída por três tubos, uma nota pedal em Ré, outra nota pedal em Sol e o tubo solista. E agora, acionando as notas pedal. Flauta de zi, flauta tradicional da China. Uma folha de seda que vibra com a flauta lhe confere essa sonoridade peculiar. flauta irlandesa, Tin Whistle. Tem seu corpo construído em metal.